Quase que eu ando melhor depois que eu terminei. Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei. Engraçado, eles pensando que eu superei. Mesmo que entendo que o problema nunca foi você, se não tivesse ido, não ia me resolver. Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende. Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu, por que você não tá vendo? Ou não esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar de novo. Se todo mundo viu, por que você não tá vendo? Todo esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar por mim de novo. Depois que eu terminei, todo mundo consegue enxergar enquanto eu melhorei. Engraçado ver esquecendo que eu te superei. Mesmo que entendo que o problema nunca foi você, se não tivesse ido, eu não ia me resolver. Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende. Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu, por que você não tá vendo? Todo esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar de novo. Se todo mundo viu, por que você não tá vendo? Todo esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso, você se apaixonar de novo. Se todo mundo viu, por que você não tá vendo? Todo esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar por mim.